André Cedins, o Moral de BR Grife, Pablo Benção, Farra VIP, Farra VIP Produções, Portal RE Informático pelo Roberto. Aí ó, fala pra mim, diz o que tu quer. Afirma que é forte. Só os peixes nadando no poço. No pescoço só cordão de ouro. Só de quer. Pimpe na bunda, bebê, me deixa excitado. Só catucada no rabo. Só catucada, só catucada. Catucada eu me rabo. Só catucada, só catucada. Só catucada no rabo. Só catucada, só catucada. Catucada eu me rabo. Só catucada, caixi, galera. Só catucada, só catucada, só catucada no rabo. Dudu do velho pela família abusados. Eita zona. Oi, só catucada, só catucada, só catucada no rabo. Vem na cabeça. Pra mim, diz o que tu quer. Afirma que é forte. Só os peixes nadando no poço. No pescoço só cordão de ouro. Só de quer. Limpe na bunda, bebê, me deixa excitado. Só catucada no rabo. Só catucada. Danilo CD Moral. Só catucada, só catucada. Só catucada no rabo. Só catucada, só catucada. Catucadão desse rabo. Só catucada. Caixinha, leva. Oi, só catucada. Vamos ver. Oi, só catucada. Gianzinho do Gomola. Só catucada, só catucada. Só catucada no rabo. Chora, viado. Família Carrasco. Janjão da 300. O gordinho mais estourado do Piauí. Marcos Ocento.